Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações favoritas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master, este é o 234º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Cara, quase que não deu, puta que pariu. Solta as crianças eu mesmo, porque foi eu que disse lá de novo. E neste episódio 234... eu e três queridos companheiros de aventura viemos falar a respeito dos nossos filmes favoritos da Pixar Animation Studios. Uau! Oh, yeah. E para falar aqui a respeito dos nossos filmes favoritos em CGI, eu tenho aqui esta querida amiga, que sim, ela está usando um avatar que tem a ver com a Pixar. Quem está vendo a gravação ao vivo, parece que não, mas é. Dona Lana Lúcia Littier, Joaninha Trek, Rainha dos Pônei, Pandinha, Gretzko e o Caramba 4. Fala, Ana. Olá, quem está nos acompanhando agora ao vivo, a cores, em áudio e imagem também no YouTube. Aqui é a Ana Lúcia e eu posso garantir que, como uma boa Joaninha, hoje o meu tema é vermelho. É, vermelho no cural. A vida é vermelho, eu puxo muito, não sei a letra. Mas tá meu bom. Meu coração é vermelho também. Também. Baixou a fofó. Eu vou confessar que eu sempre confundo quem é o garantido e quem é o caprichoso. Vou apanhar. Caprichoso é o azul. A pergunta mais importante é: isto importa? Sim, parte do agora, para esta chamada? Ah, sim, agora eu vou pedir licença para vocês, que a Laurinha, que tá aqui no chat, dizendo que eu fofo como sempre. Muito obrigado, minha querida. A Laurinha dizendo Jorgito fofo como sempre, isso prova que ela é uma menina com pouco gosto para pessoas. Não, é porque ela tá vendo a foto do carro, ela tá se referindo. Tá, é possível. Sim. E este, inclusive, que está com um belo avatar de carro azul, é ninguém mais, ninguém menos que Jorge Farifalcon, meu ex-editor. Fala, Jorginho. Ex teu cu, tá? Eu só tô de férias. Que saudade da minha ex. Não vem com funk não, tá, o carioca dos infernos? Só vai me xingar, cretino? Não, não. Só ia falar, aqui é o Jorge Augusto, e entenda, provavelmente não teremos humanos nas minhas escolhas. Nas tuas, não. Nas minhas, muito. Tá bom. Então. E esse último que nos agraciou com um avatar de um robô gari acumulador... é ninguém mais, ninguém menos que nosso comunista de plantão e rei da ociosidade, seu Chico do Couto. Fala, Chikovski. Alô, você de todo mundo que se liga no Paranerd. Aqui é Chikovski falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. Eu venho aqui participar dessa chamada para dar a dica para você que tá interessado na morena mãe de planta. Cuidado, se você for dar uma mudinha pra ela, talvez você perca o interesse dela na sua pessoa, de imediato. Ok. Tá bom. Aí a Laura dizendo que acabou de te chamar de fogo, não decepciona ela, tá? Ai, ai, tá bom. Elias vai fazer 40... vai fazer 42, é, bebê? Aê, você é um menino ainda, Robin. Vou te colocar no colégio interno. Tá bom. Então tá, voltamos daqui a pouco com essa zona, falando dos nossos filmes favoritos da Pixar, depois do recadinho. Então lá. We'll be right back. Muito bem, aqui de novo, seu querido Alexandre Nerdmaster, se acostumem, e vamos agora aos recadinhos, vamos lá. Então, em primeiro lugar, o feed do Paranerd continua sendo aquele https://archive.org/download/feed-paranerd/feed.xml. Métodos de contato, temos o e-mail, que é o paranerd@paranerdia.com.br. Temos o Twitter, twitter.com/paranerd. Temos também no Blue Sky, que é o @paranerdia.com.br. Temos também o Facebook, facebook.com/paranerd. Também temos no LinkedIn, linkedin.com/in/paranerd. Temos também o DeviantArt, que é paranerdia.deviantart.com. E além disso, você pode nos encontrar também no canal do YouTube do Paranerdia, que é o youtube.com/@paranerdia. Inclusive, os episódios do podcast, alguns deles já estão disponíveis via canal do YouTube, via YouTube Music. Nem todos, porque alguns bateram em sistema de direitos autorais, mas tem bastante coisa lá. Dá para assistir bastante coisa ainda também pelo YouTube, se você quiser. Agora, um lugar onde você pode ouvir todos, e literalmente todos os episódios do Paranerdia, é no Amazon Music. Então, se você faz uso do aplicativo da Amazon Music, boa! Já é lá na parte de podcasts, procura o Paranerdia, que você vai ver literalmente todos os episódios. Diferente dos filhos da puta do Spotify, que até hoje não me responderam o meu pedido de arrumarem os meus episódios. Fazer o quê, né? Caso você queira ter um contato mais imediato, inclusive a maneira mais certa de falar com a gente é através do nosso grupo no Telegram, que é o Hub Multicultural do Paranerdia, cujo endereço é t.me/paranerdia. E se você quiser nos ajudar financeiramente falando, temos os métodos de mecenato do Paranerdia. Um é o PicPay, cujo endereço é picpay.me/paranerdia. Temos também no Apoia-se, apoia.se/paranerdia. E também temos a chave Pixel, que é o e-mail do Paranerdia, ou paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem, fiquem agora com este episódio, está maravilhoso. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Campada, olha aqui é o Papai Smurf. Você tá ouvindo aqui a Paranerdia, um podcast do Paranerd, nerd. Eu disse nerd. Estamos de volta. Então tá, crianças, falemos, pois, de Pixar Animation Studios. Por favor, senhor Jorge. Vamos lá. Criada em 3 de fevereiro de 1986, a Pixar Animation Studios começou a vida como parte da divisão de computadores da Lucasfilmes. Sim, eles já fizeram parte do Império de Star Wars, conhecida como Graphics Group. Após criar o primeiro longa de animação totalmente CGI, que é o Toy Story, de 1995, e angariar um enorme sucesso com histórias que evocam emoções em pessoas de todas as idades, a Pixar é comprada pela Walt Disney Productions, ou seja... Cachim! Cachim! Atualmente, com 28 longas lançados, a Pixar tem vários dos maiores sucessos do cinema. Na verdade, eu já preciso atualizar isso aqui, são 30. Né? Mas tá, que seja. Não aí, cara, uma coisa a falar a respeito da Pixar. Cara, não dá pra você falar da Pixar, da Pixar, sem pensar em filme que agrada a todo mundo. Porque, tá, não é todo filme que eles acertaram 100%, mas 93% dá pra dizer que são filmes que todo mundo gosta? Sim, dá pra dizer. E mais ou menos, mais ou menos. São filmes que agradam as crianças pela parte bobinha, mas agradam os adultos pela facada que dão no coração, neguei. Né? Ratatouille, por exemplo, eu me neguei a ver. Ratatouille? Ratatouille é um dos melhores, tá, nossa, criatura? Não, rato cozinhando com sotaque francês, o tati-bitati da filologia, e gibibi, gibibu, bibibi, didididi, ronronron, não, pelo amor de Deus. Ronronron, le ronronron. Le ronronron, nem fudendo. Eu, às vezes eu tenho que ver uns documentários em francês legendados só porque, porra, não tem uma porra de uma cópia dublada. Mas é por obrigação militante, nada mais. Eu tenho uma raiva de escutar francês do caralho. Tá bom. Ih, meu sobrenome francês acabou de ficar todo arrupiado aqui. Letier, por acaso, é francês, tá, bebê? É. Sua família é de consertadores de instrumentos musicais? Não, porque eles são luthier. Ah, é Letier. Ai, que burro, dá zero pra ele. Sinceramente, nem eu sei a pronúncia. Ah, então. E contato com franceses, tô franceses, tranquilo. Franceses mesmo, eles olharam meu sobrenome e disseram: nunca vi igual. Porém, se a primeira parte é Lian, parece lugar, né, Lian? Uhum. O resto provavelmente seria Thier. Sem... Então, como diria o profeta, foda-se. Agora, né? Voltando aqui pra tia Pixar, eu vou falar uma coisa que talvez seja meio polêmica. Polêmica! Mamilos! A Disney tem essa manteve durante muito tempo a pecha de ser a casa das princesas, né? A casa das meninas, e de não ter material, produtos para meninos. A Pixar, apesar de ter uma coisa em boa parte das suas histórias mais neutra, não são heróis. A maioria dos desenhos não são heróis meninos. Ainda assim, eu acho que ela tem muito mais cara de estão gerando brinquedos para meninos. Porra, a franquia que vende a maior quantidade de brinquedos da Disney desde sempre é Carros. Coisinha de menino, né? É carrinho, é bem menininho. Carros, é um Hot Wheels. De gênero incrível. Porra, é a franquia que mais vende bonequinho da Disney toda é Carros, cara. Agora uma coisa que eu vou dizer pro Elias, eu não tenho nada contra os franceses, mas contra corintiano aí é outro esquema. E a dona Laura te mandou pêsames, Ana, não sei porquê, mas tá bom. Por causa do sobrenome francês, provavelmente. Gente, não precisa pensar nisso desse jeito não, pensa que Ana Lúcia Fernandes, eu pessoalmente já encontrei duas, mas com o Lier eu tinha junto nenhuma. É um diferencial para evitar... Onomínia. É por isso que a gente chama ela de a primeira de seu nome, viu? Eu chamo de Daenerys Targaryen do Paranerdia. Tá bom. Tá, isso quer dizer que eu vou acabar louca e esfumaçada numa câmera. Agora, de uma coisa que eu quero pôr na roda aqui, que tem muito filme, inclusive existe um Nerdices do Nerdmaster a respeito disso, tem muito filme Disney que parece Pixar e tem muito filme Pixar que parece Disney, né? Exemplos, Valente é um filme Pixar, mas é uma princesa da Disney. Bom, eu vou segurar um pouco as minhas respostas sobre Valente. Mas ela é uma princesa, ela tá no hall das princesas da Disney. É, mas eles não aceitam ela por causa do sotaque. Não, mas aí é Detona Ralph, filha. Aí é Detona Ralph. Falando em Detona Ralph é um filme Disney, mas parece Pixar. Então a Mary Moon é uma princesa da Disney? Mary Moon? Mary Moon, aquela mocinha que era cosplayer, depois virou VJ, videojockey da MTV. Ela é a dubladora da mocinha do Detona Ralph. Não, a Vanellope não é princesa. Ah, não? Não oficialmente. Ah, sim. Eu tô falando o hall oficial princesas da Disney. Ah, sim, claro. Entendeu? Beleza. A Mérida é, A Mérida é das princesas, ela tá lá no hall. Não, não era Mérida que você falou agora? É Mérida, Mérida, merda, foda-se. Desculpa, alguém chama um escocês aqui pra nos auxiliar. Não, a gente tava falando isso no off aqui antes. Fuck you, mate. Aí já meteu o australiano. Ah, foda-se. Bom, já pensou se eles tivessem escolhido fazer uma princesa irlandesa e chamassem ela de Chauvin? Outros exemplos. Zootopia. Alguém aqui discorda que parece Pixar? Parece. Nem Pixar. Um pouco. Mas é Disney. Pois é. E um que é a maior cara de pau que a porra da Disney já teve na vida. Aviões, que é do mundo de carros, mas não é Pixar. Beleza. É da Disney. É, mas quem paga a banda escolhe a música, né? Essa é a quem massa. Paga a banda escolhe a música. Quê? Qualquer coisa, agora... o link do Nerdices vai estar aqui no, nos links, depois tu vão dar uma olhada no, nos filmes que eu falei. Então, agora que eu posso te dizer, Pixar agora é propriedade Disney, então foda-se. É, também. Não, mas tem muito filme Pixar que tu olha pro filme e tu fala, é Pixar. Não tem como não ser outra coisa que não seja Pixar. Mesmo depois da compra da Disney em 2006. Yeah. Yeah? Yeah, baby. Yeah. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Então, yeah. Bora começar com essa zona dessa lista. Cada um de nós outros escolhemos dois filmes. Ah, mas não é o favorito? A gente pode ter dois favoritos, não pode? Então vai tomar no cu, quem quiser reclamar. Porra, senão fica um paranerd de meia hora só. Ah, pastar. Mano, uma coisa que eu digo. O pessoal ouve o paranerd há tanto tempo e não tá acostumado com isso ainda? Né? Ô, dona 20 Joana. 20 anos de curso, porra. Tá bom. Ô, dona Joana. Eu. Qual urso você vai querer falar? Que é uma boa pergunta pra essa tua. Pra essas coisas. De qual urso você. De qual cor vai ser o urso que você vai querer falar primeiro? Olha, o urso que eu vou escolher começa com a cor normal, só que tem uma filha de cabelo vermelho. Ah. Eu vou falar justamente de Valente, que você tem uma relação de mãe e filha. Por isso que é uma das coisas que me chamou a atenção quando eu assisti esse desenho. Eu falei assim, olha só, pra variar, essa aqui é uma história onde a princesa não quer casar com ninguém. Onde a princesa quer ser dona do próprio nariz. Onde a princesa quer mandar essas roupinhas de mulherzinha para a casa do Carvalho. Que ela é boa de tiro, né? E no caso é arco e flecha, porque né, nesses tempos não existiam ainda outros revólveres. Eu tenho certeza que ela seria boa no revólver também. Na pistola... Também. Na metralhadora. E apesar disso tudo, ela é princesa Disney, cara. Puta que pariu. É princesa com sotaque escocês. Não, a melhor participação da Merida, Mérida, merda, foda-se, de todos os filmes da Walt Disney Productions, é sem sombra de dúvida a participação dela e das outras princesas no Wi-Fi Ralph, cara. E aí, onde entra a piada? Inclusive, a Vanellope, ela entra, a Vanellope entra como convidada no Hall das Princesas. É, mas não é oficialmente, tá? Mas não é oficialmente. É, elas por pouco tempo, que ela né? É. Não, elas descobrem que ela é, porque afinal de contas, ela tem poderes, ela tem amigos animais, tem um grandão que acha que pode resolver a vida dela, pra um homem que pode resolver a vida dela, né? Então ela é uma princesa. É, são vários consecutivos. Ela é órfã também, né? É. Ah, ela fez o checklist e ela passou em tudo. Né? Mas não é da... Não é da Vanella, porque a gente tá falando. Não é da Vanella porque a gente tá falando, é da Mérida, né? É da Merida. Então, eu diria falemos que o Loki de também é uma princesa Disney. Eu diria que o Loki também é uma princesa Disney, né? Mas tá valendo. O Loki é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, que nem o Cusco. A classe do Loki e a classe do Cusco são assim, separadinhas. É, mas eles são semelhantes na vamos dizer, na fodacidade. Quase por aí. Tá bom, ô dona Ana, por favor, continue seu discurso a respeito de Valente. Então, voltando. Escreva Valente pra galera, que não, por acaso nunca viu Valente. Pra quem nunca ouviu falar, a Valente é essa princesa escocesa, ela é a filha mais velha, tem uma mãe bem tradicional, uma mãe que quer fazer a filha aprender bordado, aprender tapeçaria, aprender a deixar a casa arrumada. Essas coisinhas assim que seriam o papel da mulher. Bela recatada do lar. Da mulher. Bela recatada do lar. Nossa. Bela recatada do lar. Puta que pariu. Não, mas você já vê que a Mérida não é. Eu ia falar recatada, mas é, na verdade ela não é. Condescendente. Tá? Porque os cabelos dela são absurdamente, maravilhosamente selvagens. Tá? Cara, e aí vai, uma curiosidade. Eles tiveram que fazer um software só pro cabelo da Mérida. Entendi, eu dizer que eles provavelmente copiaram o cabelo da Alex Kingston, sabe? A River Song. Sim, fia, mas pra fazer no filme CGI, eles tiveram que fazer um software de controle de cabelo só pra Mérida. E usaram a River Song como modelo. Tá tudo certo. Não duvido. É o meu headcanon, ninguém tira isso de mim, né? Posso dizer uma coisa? A Mérida tinha que meter. Não, para. Ela tinha que meter um Doctor Who na conversa, não tinha? Tinha, né? Tinha. De leve. Não é à toa que ela ama Doctor Who, vamos lá. E segundo, cabelo da Merida é o tipo do cabelo bandido. Quando não tá armado. Preso. Não, é o cabelo mais lindo que tem. É volumoso e cacheado. Independente da cor. Tem que ser volumoso e tem que ser cacheado. Top demais. Cara, eu sinceramente, né? Eu não sei quem eu escolho pra melhor personagem deste filme. Que o pai da Mérida é um caso à parte. Mas os trigêmeos roubam a cena maravilhosamente, cara. Agora, uma curiosidade aqui pra vocês. O Chico falou que cabelo, para ser bonito, tem que ser volumoso, longo, cacheado, porque ele tem o cabelo no maior estilo. Quem me chama? Né? Falou o cara que tem um cabelão, né? Exato. Não, eu realmente eu tenho o cabelo liso, escorrido, sem graça. Boi lambeu. É o macarrão sem molho? É cabelo tipo índio. Sabe, liso, escorrido e cheio. Uhum. Ainda aos 44 anos, pra fazer 45 em fevereiro, ainda tem cabelo. Liga não, Chico, isso é tudo inveja desse cara. Mas eu não gosto do meu cabelo liso, escorrido. Eu acho maneiro, bonito o cabelo cacheado. Então, o meu cabelo normal, ele é liso, castanho, não, sobrou, né? E liso. Peraí, todo mundo. O que sobrou na tua cabeça, né, Jorge? Posso falar, caralho? Meu cabelo, ele é liso e ele é castanho. Só que tem um pequeno porém, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, o cabelo tem deixado os homens um pouco mais cedo. Aham. Sim. Mas é isso que eu tô falando. Alguém já vai falar em Paralama do Sucesso? É o que eu tô falando. Placa luminosa? Sim. O meu crivo para beleza capilar é referente para fora do gênero masculino. Porque homem, cabelo bonito é que tá na cabeça. O cabelo bonito é o que tem. Justo! Se tiver, tá bom. Entendeu? Se tiver, tá bom. Tá bom, bora. Mulher. Chega de falar de cabelo dos outros. Tá, o cabelo da Merida, eu fui atrás para ver a pronúncia, pelo menos em inglês, né? É Merida. O cabelo dela é, de certa forma, uma tradução do que ela é como pessoa, né? Que é esse cabelão maior que o mundo, que ele chega, você de longe já tá enxergando ela, porque é chamativo. E é um cabelo que não aceita ficar preso, que não aceita ficar amarrado, estrangulado. Ele tem que viver solto, que nem a própria Merida. Ela é uma coisinha muito fofa, mas ao mesmo tempo meio bruta. Eu gosto dela. E quem diria, né? A gente acaba tendo uma história onde, na disputa com a mãe, que quer transformar ela numa ovelhinha delicada e obediente, a coisa obviamente sai do controle e acaba sobrando para a mãe, que vira um urso. De verdade. Exatamente, porque até agora a gente não tinha explicado de onde é que estava tirando a história do urso aqui. A Merida para, vamos dizer, se livrar dos eternos tentativas de arrumar marido para ela, da família dela, né? Ela vai até uma cabana de uma bruxa. Tem que ter uma bruxa na conversa, né? Tem. Disney. É uma história escocesa, tem que ter bruxa. Tem que ter, né? Tem que ter uma druida. Apesar que aquela ali não é bruxa, aquela ali é uma druida, né? Mas tá bom. Aí ela vai na druida, a druida pega lá, faz os parangamico tirimiruaro no caldeirão dela, dá um negócio, ó, isso aqui, tu dá pra tua mãe comer... Que tu se livra dos problemas com a tua mãe. Ela só não falou que vai se livrar dos problemas da tua mãe, transformando tua mãe num urso, né? Foda-se. Vai, né? Se livrar da mãe também, né? Mas tá valendo. Né? Mas tá bom, se livrou dos problemas com a mãe, né? No final das contas, deu certo, né? Aí, cara, a Mérida, Merida, merda, foda-se. É outra que também tem um outro nerdices meus com nomes trocados da Disney, que a pronúncia tanto faz, porque na verdade aqui no Brasil eles chamam de Merida, pra não aparecer que é merda, tá? Não, é, no Brasil tem essa putaria. Inclusive tem outro filme que a gente vai falar ainda hoje nessa conversa, que também entra nessa brincadeira dos nomes trocados, mas tá bom. Cara, isso tem nome e sobrenome, que é uma figura de linguagem chamada cacófato. Família tá boa também, né? Beijo na tua bunda também, tá? Aproveitando nisso, cacófato, qual seria a tua primeira escolha de favorito da Pixar? Antes de eu falar da primeira escolha de favorito da Pixar, eu tenho que falar que a minha cena favorita de Valente é quando ela rasga o vestido e acerta todos os centros dos alvos com o arco dela, acertando a porra do final no meio. Mas também tu quer o quê de sacanagem? A mãe bota um vestido nela, dois números menor? Eu gosto da trilha de Fogo Fato. Porra, os Fogo Fato é foda, né? Bonitinho demais. Fogo Fato é foda. Bom, vai lá, o cacófato. Agora nós podemos falar a respeito de um filme que fala de um humano, mas na verdade os personagens principais não são humanos. Divertidamente, de 2015, cara, do título original Inside Out. De dentro pra fora, virado no avesso. Por aí. Tu já pensou se no Brasil fosse virado no avesso? Ia ser maravilhoso. Não fazia sentido. Não, ia? Ia. Pra mim ia ser de dentro do Kengo. Descreva divertidamente, Jorge. Pensa você, querido ouvinte do Paranerdia, que dentro de todos de todas as nossas mentes, você tem todos os nossos sentimentos personificados em seres de colorações amarelas, vermelhas, azuis, verdes, roxas, indicando todos os sentimentos que temos e como eles variam ao longo de nossas vidas. E nós vemos isso acontecendo com a menina chamada Riley. Eu torci o nariz logo de início, porque ele foi indicado ao Oscar contra, inclusive, um dos filmes do Ghibli, e levou. Mas quando eu assisti, eu paguei a minha língua, porque é um dos meus favoritos. Contra qual Ghibli que ele concorreu? Deixa eu só lembrar aqui. Relembra aí. Remember me. O Chihiro, não? Enquanto isso, vai falando sobre o filme em si. Eu tenho uma peculiaridade do Divertidamente, que a minha mente é o coaduno, o controle mental com o pai da Rayleigh. A ira me comanda. O ódio de classe. Me comanda. A ira comanda, tá bom. É, tá o bom. Comando é vermelho. Okay. Tá bom, ok. O meu tá no comando da nostalgia. Apesar de que a nostalgia do segundo filme. Tem um amigo nosso. Tem um amigo nosso que eu tenho pra mim que ele também é comandado pela ira, que é o nosso querido amigo Vitor Hugo Mota. Um abraço, Mota, pra Vitinho. Você. Saudade. Vitinho. Donana é comandada pela alegria, né, Donana? Ah, isso daí é só a fachada. Porque a azulzinha lá, que é a depressão, tá mais próxima da realidade. É a tristeza. Oh, vida, o azar, a infelicidade. Agora cara, eu já conheço ninguém. Ah, dona Ana, leva a mão, não conheço ninguém mais feliz que tu, mulher. Para de show. Fachada! Tu exala felicidade. Tu é amarela de cabeça aos pés. Vamos lá, trazendo o filme que concorreu com Divertidamente e perdeu, que é uma coprodução do estúdio Ghibli, que é Quando Marnie Estava Lá. Inclusive, nós temos episódio. Do Anime Sphere. Muito bem, então. Oscar de 2016, inclusive. Eu adoro Divertidamente. Eu acho realmente um dos filmes mais divertidos. Da Pixar. Baduts. Ah, obrigado, também te amo. Agora, cara, é uma das poucas continuações que eu concordo que devia ter existido. Eu gostei de existir o Divertidamente 2, porque o gancho da puberdade no Divertidamente 1 foi muito na cara que ia ter um 2 pra falar da adolescência, cara. E precisava muito. E se você levar em consideração que a gente tem basicamente 3 fases na nossa vida, eu não duvidaria nada se tivesse um Divertidamente 3. Não duvida não, é? Você já viu a lista dos próximos Pixar? Não, mas eu já imagino que tem, pelo que você tá falando, tá lá. Tá lá, então tá bom. Divertidamente 3 vai tá lá. Senhor Walt City Gage Disney, pode dar uma declaração, claro? Olá, eu gosto de dinheiro. Conforme, a casa tem o Scrooge McDuck pra chamar de seu. Agora, minha sala de comando tá meio termo entre ansiedade e nostalgia. Ai, já tá. Alegria eu ainda sinto, tristeza eu também sinto pra caralho. Dor. Tem algum sentimento tipo dor nas costas? Se tiver, acho que é essa que tá mandando atualmente no meu centro de comando, né? Não, o seu sentimento com certeza que tá mandando ali é o da raiva, que é o vermelho, porque sempre tá... Não, eu falo bastante palavrão, mas não é a raiva que me domina, não. Não é a raiva que me domina, não, cara. Eu deixo a raiva levar de vez em quando, né? Igual todo mundo deixa. Não é igual o motorista de caminhão do... O motorista de ônibus do primeiro filme, que são 5 raivas. Eu tô achando que a minha sala de comando, eu tô em dúvida aqui, viu? Entre a TARDIS... E talvez não, o que faça é... sentido. Não, o que é uma TARDIS. Isso aí não tem nem... O console é com certeza o console da TARDIS do Tenet ainda por cima. Isso é com aquela baguncinha com cara meio gótica, né? Meio steampunk. É, sem sombra. Não, mas isso eu não tenho nem dúvida. É o que eu acho, só que... Na minha cabine de controle não tem uma livraria... Uma livraria? Não, uma biblioteca e uma piscina anexa. Pior, eu acho que tem anexo a ponte da nave Legends of Tomorrow. Sabe? Com tá bom. Um bando de gente ali que meio que não se suporta e que um não liga muito pro que o outro tá fazendo. E quando vai ver, tá todo mundo trabalhando junto, eles nem sabem como. Porque são a família que eles escolheram. Bom, no meu centro de comando pode não ter uma piscina, mas uma biblioteca com certeza tem. E qual é o sentimento que manda no teu controle, ô Jorginho? No meu, ultimamente, tristeza. Tristeza? Porque pior eu não sei se os senhores... Não sei se os senhores ouvintes estão sabendo, eu sofri ultimamente um simplesmente shutdown. Ou seja, depois da passagem da minha avó, a tristeza dominou de tal maneira que eu não consegui fazer mais nada. Eu ainda não consigo, mas estou lutando contra isso. Pô, minha solidariedade aí, na qualidade de diagnosticado com depressão, eu sinto sua dor aí. Valeu, mano. Tem hora que a apatia domina que é foda. Tem horas que a gente eu acho que não é, consegue eu fazer acho que nada. É esse o sentimento que tá comandando minha nave, a apatia. Não deixa tristeza. Apatia é parte da tristeza, mas tudo bem. Ó. Tá bom. Bom, nesse alguém aqui discorda que Divertidamente é bom pra caralho? É bom. Mas eu, por exemplo, no segundo filme, eu já tô meio reticente, eu não me prestei a ver ainda. Mas eu adorei os memes. Adorei os memes da cena. Olha, uma nova emoção. Aí vem a Maria da Conceição Tavares falando: uma economia! Na tua cabine de comando, olha, uma nova emoção, Che Guevara. É Maria da Conceição Tavares lá. Não, Che Guevara, Karl Marx, né? O Fidel. Não, é, o Fidel é muito grande, pô. Tô mais irado ainda. Tá bom, então. Fidel não perdeu a ternura. Eu já morri por dentro tem muito tempo. Ô, morto por dentro, não deixa de ver Divertidamente 2, não, cara. É bom. Vou. Muito bom. Vou ver. É muito bom. O Gaveta falou bem nisso, também. Falando nisso, ô Gari Acumulador, opa, qual o teu primeiro filme favorito da Pixar? A minha primeira escolha, mostra a história de amor entre um robô gari acumulador e uma robô militar hiperfocada em meio a mais um futuro distópico findo-mundista, onde a Terra foi tomada por lixo e tempestades de areia. Pois, como diria Mark Fisher, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu tô falando de longa-metragem estadunidense de 2008 e dirigido por Andrew Stanton. Em 2805, a Terra é um planeta abandonado e coberto de lixo, resultado de décadas de consumo em massa facilitado pelo monopólio burguês global. Eu disse monopólio burguês global. Os caras fazem o dinheiro, os caras fazem o jornal, os caras fazem tudo, tudo. É um monopólio só. Não tem aquela imagenzinha que você vê de que tem só 7 empresas que detêm várias outras empresas? Assim como a gente falou aqui no início da Pixar sendo comprada pela Disney, hoje tem 7 empresas que mandam no capital global. Aqui é só a Buy and Large. Compre grande. Ou BNL. Buy and Large, cara. Que nome, cara. Né, a Pixar bota. A Pixar é especialista em botar nome nas coisas, cara. Buy and Large. Compra muito, caralho. Então, ou BNL, que em 2105 vendeu cruzeiros espaciais de 5 anos a bordo das Axion, totalmente automatizadas, deixando no planeta apenas a classe trabalhadora. Ou você acha que todo mundo tem dinheiro para passar 5 anos no espaço num cruzeiro com... Pobre! Né? Então, deixando no planeta apenas a classe trabalhadora e um exército de robôs compactadores de lixo chamados Wally para limpeza. Entretanto, no ano 2110, 5 anos depois da saída dos cruzeiros, o ar da Terra se tornou muito tóxico para suportar a vida. Então a BNL desistiu. Foda-se. Agora vamos lá, vamos ver se você fez o dever de casa, seu comunista. O que que significa Wall-E? Cara, é Waste Automation Load Lifter Earth Class. Tenho quase certeza que é isso. É Waste Allocation. Allocation. Load Lifter Earth Class, ou seja, é o carregador de carga para alocação de lixo classe de resíduos, terra. Né? Resíduos. É resíduo, lixo, classe terra. Aí por que que tem a classe terra? Porque existem os classe space, que é o Wall-S. Que é aqueles gigantões. São os grandões, isso. Sim. Tem os classe S, que é o classe espaço, e tem o classe E, que é o... Olha aí. Olha aí. E o que quer dizer Eva? Eva, eu acho que é... vida, explorador de vida, porque só fala, o Eva só fala naquelas cenas cortadas do diretor-geral da BNL falando sobre, né, as instruções em vídeo para o comandante das Axions, né? Uhum. Então eu não lembro exatamente. Extraterrestrial Vegetation Evaluator. Sim, sim. Mas ele fala em catalogadora, né? De vegetação extraterrestre. Mas em português eles deram uma outra tradução que encaixasse no Eva, em português, na dublagem. É, porque no original não é Eva, vida é ali... Eve. Sim, não, sim. No original não. É Eve, é V-E. Mas Eva! É. Então tá bom. Sim, mas saiu Eva por causa da dublagem em português. No original ele sai como Eve, que tem mais ou menos a mesma tradução. Porra. É examinadora de vegetação alienígena. Aí, Eva. Porra, é essa parada. Então o lance é o seguinte: os caras, ninguém se rebelou contra o modo de produção capitalista no mundo todo. Então, mais um fim do mundo de futuro distópico, né? Como bem frisei aqui com a fala do Mark Fisher, né? Autor do... Cara, a coisa que eu acho mais engraçada no Wall-E é a comparação que fizeram, que o Wall-E e Eva é um PC encontrando o Mac. Exato, exato. É um PC apaixonado por um Mac. É uma ótima analogia. É uma ótima analogia. Você vê até pelo desenho, né? Mas aí rola incompatibilidade, né? Sim. Ah, é tudo USB-C, filha. Não, é tudo USB-C. Dá pra trabalhar. Os MacBook mais modernos é tudo Intel também, então... Então, os caras criaram um problema, aí, né, que é o problema de capitalismo, os caras criaram o problema, não sabiam como resolver, então vamos ganhar mais dinheiro com a crise, que é o que o capitalismo faz, e vamos vender cruzeiro para quem tem dinheiro, enquanto a gente tenta, aspas no tenta, consertar com esses robôs aqui e vende para quem pode pagar. Então aí chega um momento que não dá mais solução e a gente bota a máscara e fica sobrevivendo aqui, ou então vai, pega outra Axon e vai pro espaço e foda-se a classe trabalhadora, fica aí com esse robô aí, se fudendo com tempestade de areia, é, chuva ácida, o caralho A4, e foda-se você pobre. Aí só, né? Sobrou o quê? Só sobrou os robôs e as baratas. A baratinha bonitinha que é... É baratinha de estimação. O Oli é pai de barata. É pai de barata. Né? Cara, agora, quem aqui desejou... Eu vou ser sincero, cara. Eu desejei ser um humano em Oli, cara. Eu me vi, cara, na posição de humano de Oli, cara. Não me concebo. Pra você ter ideia, eu tenho quase 45 anos, vou completar mês que vem, em fevereiro, dia 13. Você ouvinte, quiser mandar presente, manda pra Caixa Postal do Paranerd, que depois eu pego na casa dele. Eu gosto de... Ai, caralho, morgo! Aí... Caralho, morgo, cadê o caralho, morgo? Peraí, caralho, morgo? Cara, teve então, ato. Sabe qual é o estúdio favorito das pessoas que vandalizam as paredes da cidade? A Pixar. É Pixar. Nossa, é Pixar. Então, Tuduxo pra você, seu morgo. Tá de parabéns. Que pariu. Eu não me concebo na qualidade humana da Axion, porque, porra, eu tenho quase 45 anos e teve ato contra a invasão e sequestro do Maduro na Venezuela. A gente foi pra frente da embaixada protestar e o caralho A4. E eu saí daqui de Piratininga pedalando pelo túnel de Charitas até a barca da Praça Arariboia, cerca de 14 quilômetros, eu acho, pedalando numa barra forte, sem marcha. Cheguei lá, botei minha peguei a barca e ainda fui pedalando até a Cinelândia. E fiz o mesmo trajeto de volta, entendeu? De noite, quando acabou o ato. Então, eu peso 70 quilos, cara. Eu tenho 1,90m. Então, eu faço exercício recorrentemente. Eu não me vejo... É, apesar do meu blog se chamar O Ócio Leva ao Vício, o ócio não é a mola que me impulsiona para frente. Mola motriz, obrigado. A mola motriz que me impulsiona, entendeu? Então, eu gosto de ficar eu vou expulsar o mordo dos comentários. Sabe qual é o estúdio que é o mais perseguido pelo Haddad? A Pixar. Nossa! Haddad, o mais neoliberal do PT, é o menino PSDB dentro do PT. Puta que pariu. Por favor, mordo, continue. Tá bom. Agora vamos lá. Dona Ana, sua opinião sobre Alien. Legal que saiu direitinho agora, tudo metalizado, né? Eu vou invocar aqui a carta da Glória Pires. Sério? É sério, não existe esse. Cara, tu nunca viu ali? Eu tenho que mandar essa sonoplastia da Glória Pires pro Nerd Master botar nas edições. Mamãe! Cheio! E não foi por falta de oportunidade que eu botei o torrentão do sucesso na redação, hein? Não foi por falta de oportunidade. Ô, Jorge, dá uma lida nesse comentário da Laura, faz favor. Menino, e vocês ainda estão lendo essas piadas merda do Morgo. Mas filha, é pra isso que o Morgo existe, ó. Ele falou, inclusive, ó, estamos aqui pra isso. Com a plaquinha do seu barriga, né? No restaurante, estamos aqui pra isso. Deitado no chão de estafa. Tá bom. Seguindo, quem não falou ainda? Você. Ah, é, sou eu mesmo, né? Então tá. E para meu primeiro Pixar favorito, qual que eu vou escolher? Ah, tá, claro. Eu vou escolher de 2004 o melhor filme de super-herói já feito na história do cinema. Foda-se Marvel, foda-se VC, porque melhor de tudo é Os Incríveis! Tarã, tarã, tarã. Ah, esse eu vi, tá? Sensacional, velho. Que bom, né? Pelo menos, ah, cara, né? Cara, não tem como não gostar de dos Incríveis, cara. E olha que a continuação dele consegue ainda ser melhor do que o original. Bom, agora ou me sinto obrigado tão a ver. Boa, que é boa pra caralho. Sinta-se obrigado a ver, Chico, porque é foda. Você não viu o 2? Não, não vi. Mas um tu viu? Vi, porra, gosto pra caralho. Ah, bom. É a melhor representação de Watchmen sem ser Watchmen. E eu digo uma coisa pra vocês. Assim vocês entendem o porquê heróis com capa sempre se fodem. Nada de capa! Edna Moda é realmente perfeita nas suas concepções de trajes. E que ela tá coberta de razão. Cara, e o pior de tudo... Não, o pior de tudo é saber que no original... A voz da Edna Moda é o Brad Bird, o diretor do filme. Sim. Cara, é inacreditável. Aliás, falando em dublagem, tem uma polêmica na dublagem dos Incríveis, eu não sei se vocês estão sabendo. Os Incríveis no Brasil tiveram duas dublagens, estão sabendo disso? Sim, a da Delarte em 2004 e a Delarte em 2009. Aí, você sabe dizer o porquê, Jorge? É... Problemas trabalhistas. O que aconteceu? Na primeira dublagem, a primeira que o Senhor Incrível é o Márcio Seixas, Márcio Batman Putão Seixas, esse aí mesmo. Ô, oh, aleluia, eles, caralho. Né? Seu desprezível. Eu sou. Seu desprezível. Picolé de limão, caralho. Nasceu. Caralho. O que acontece? Ele e os dubladores da primeira dublagem fizeram o contrato e receberam pelos direitos da exibição no cinema. Só que aí depois veio DVD, veio exibição em avião e outras coisas, e eles não receberam por isso. E aí o que fizeram eles, segundo a opinião do seu Chikovski, eles pegaram e fizeram um pleito, né, para seus direitos trabalhistas. Né, confere, Chikovski. Sindicato. Aqui, ó, sabe aquele meme do cara careca passando a mão no rosto, sentindo prazer quando ouve alguma coisa interessante? Sou eu ouvindo agora. Ah, sindicato. Ah. Tá, eu vou precisar fazer dois comentários aqui. Primeiro, obrigado, dona Laura. Concordo com o Nerdmaster sobre Os Incríveis, que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Aí o corno do Mordo diz que é plágio da Hanna-Barbera. Mas sabe por que que... Não. Sabe por que que ele acha que é plágio da Hanna-Barbera? Vocês vão ver agora. Agora é que é pra ter raiva dele. Ninguém vai comentar dos verdadeiros incríveis, a banda de super-heróis da Hanna-Barbera. A banda é os Impossíveis, seu imbecil! Energúmeno! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Energúmeno! Estrupício! Estrupício! Besta quadrada! Os Impossíveis, não são os Incríveis, caralho, sua anta! E ainda manda o efeito Mandela, né? Mas não, Mandela. Não é efeito Mandela, não, porra. Isso é efeito burrice. Efeito mulela. Não, é efeito assim, ele é muito jovenzinho. Você é um menino ainda. Eu não acredito no que eu ouvi, vou te mandar pro colégio interno. Mas vamos lá, continuando. Aí tinha a dublagem com o Márcio Seixas de Seu Incrível. Aí ele mais a galera da dublagem dessa versão brigou pelos direitos deles, estão mais que certos. Aí a Disney o que fez? Porque no caso a Disney já era a dona da Pixar nessa época. Ah, vocês vão brigar, é? Foda-se! Dubla tudo de volta! Dubla tudo de novo! Bota agora o Rock Balboa pra ser o seu incrível! É assim que a burguesia trata o militante sindical. Não dá pra eliminar, no caso da dublagem, né? Porque ia ficar feio pra dona Disney matar os dubladores, mas elimina eles da força de trabalho. É assim que trabalha o capitalismo. Então, mas aí... é assim que a gente descobre que o senhor Roberto Pera, o senhor incrível, vem na maciota para a segunda dublagem. É, porque aí era o... Luiz. Era o Fire Mota, né? Era o Fire Mota, era o Fire Mota. Só que aí é que tá. Tem duas... Essa dublagem, a do DVD duplo que eu tenho, é com o Márcio Seixas. A do Blu-ray é com o Fer Mota. Mas eu não sei por que caralhos eu fui assistir hoje mesmo, do dia da gravação, reassistir os Incríveis no Disney Plus. Porque eu tenho Disney Plus. Aí eu resolvi assistir no Disney Plus. E no Disney Plus ainda é a dublagem do Márcio Seixas. Por quê? Porque é uma dublagem uma dublagem oficial, ora. Mas a do Fire Mota também é. E foram feitas pela mesma empresa, então você pode usar qualquer uma das duas. Tanto que nos Incríveis 2, bebê, é o Fire Mota que é o... Incrível. Tanto que ele não foi o único a ser substituído no elenco principal. Teve o Gelado também. O seu Incrível, que era o Márcio Seixas, foi o Luiz Fermota. O Flecha, que era o Bernardo Coutinho e passou a ser o Matheus Perissé. E o Gelado, que era o Luiz Carlos Percy e se tornou o Márcio Simões. Cara, o Percy de Gelado é sensacional. Mas o Márcio Simões também mata a pau. Porque, porra, o Márcio Simões é o que Fury, né, porra? Ele sim. Combina pra caralho, né? Então, Dona Ana, sua opinião dos incríveis que o filho da puta do morro... Me fez ter um ato falho. Olha, é realmente uma história que é muito bem escrita, muito bem redondinha. A gente tem personagens que são divertidíssimos. E no caso, até gente aí que é herói, mas não queria ser, né? Os filhos do casal Pera estão ali de... O que me botaram neste mundo? Ó, vida, ó, infelicidade. Especialmente a menina. E tem o Zequinha. Pô, o Zequinha é a coisa mais fofa do mundo. Jack. Jack. Aliás, eu queria saber por que não colocaram a atriz que fazia a chefe do NCIS Los Angeles como dubladora da Edna Moda. Porque, gente, é ela, sem tirar nem pôr. Corte de cabelo. Mas botaram a véia padrão de dublagem. Nada de capa. Cara, a Edna Moda. Qual é a. A esquerdista que tu acabou de falar o nome agora há pouco, Chico? Maria da Conceição Tavares. Cara, é a Edna Moda todinha. Puta que pariu. Esquerda é a direita ranzinza. Mas é a Edna Moda todinha. Puta que pariu. Linhares é o meu personagem favorito dos Incríveis. É a Edna Moda, com certeza absoluta. E mato quem discordar. Eu tomei um susto agora. Achei que você ia falar que a sua personagem da política preferida era a Maria da Conceição Tavares. Por que não? Eu gosto dela também. Era uma personagem, digamos assim, inesquecível. Eu gosto dela também. Ô, Nerdmaster, a dubladora da Edna Moda, ela é a Nádia Carvalho. Ela fez, entre outras, ela dublou pessoas como a Queen Latifah em vários sim, filmes. A Bette Midler. Ela fez a mãe do Laboratório de Dexter, a mãe natureza do Novo Pica-Pau e assim vai. Ou seja, dubladora de velha. Então pronto. Agora eu vou dar uma porrada no Mordo. É que eu achava as impossíveis incríveis, entendeu, Nerdmaster? Por isso eu confundi. Aí eu fui e respondi pro Mordo, com muito carinho, vai te catar. Né? E você ainda foi educado. Né? Muito decoro. A fim de evitar a fadiga. Os Incríveis é sem sucar. Pra começo de conversa, Brad Bird é um dos melhores diretores de animação da atualidade. Ponto. O cara já se tornou foda pra caralho no Gigante de Ferro, tá? Mas nos Incríveis ele matou a pau. Agora, com a sua licença, Nerdmaster. Laurinha. Lê a Laura. O Nerdmaster não mandou pro lugar que você pensou que era pra ir, porque ele tava se sentindo muito bonzinho hoje. Mas deixa o Nerdmaster ficar com o saco um pouco mais cheio, que aí... Vai ser com o endereço completo, velho. Deixa a Ira chegar na torre de comando, no console de comando. Deixa o Raiva assumir o controle. Deixa o Ira chegar lá que você vai ver a desgraça. Uma coisa que eu acho incrível. nos Incríveis. Badum-ts. É que a continuação veio depois de, sei lá, 15, 20 anos, quase. Que a, os Incríveis é 2004, né? Cadê? Sim, 2004. Os Incríveis é 2004 e o Incríveis 2 é 2018, ou seja... Pré-pandemia. 16 anos, né? Não, 14 anos depois. E o e, cara, o filme ficou, a continuação ficou maravilhosa. E sabe quem... Muito boa. E sabe quem que dirigiu a dublagem, Nerdmaster? Guilherme Briggs? Garcia Jimen Jr. Ah, sim. Oh. No primeiro. No segundo não foi, não. No segundo não foi, primeiro. Não, porque o Garcia já não era mais diretor da Disney na época do segundo. O Garcia ainda tá colocando nas redes sociais dele aquela brincadeira do arroba dele ser Garcia Júnior, soldado raso em vez de oficial. O segundo, ele foi dirigido pelo Rodrigo Andreato, que inclusive foi entrevistado no Animesphere. Tá bom. Sardinha. E seguindo, Donana, seu segundo urso. Você não vai me perguntar o que eu acho dos Incríveis? Não. Você não falou? Não, eu ainda não falei, só ia falar uma frase. Ah, tá, desculpa, fala aí. Gelado é o melhor personagem do filme inteiro. Gelado. Gelado. Ah, o gelado é bom. Dá, faz uns cones, faz umas raspadinhas boa pra caramba. Donana, seu segundo urso, faz favor, Iri. Pois bem, mantendo o apesar tema... Apesar de que, tecnicamente, é marsupial, né? Mas é levada-se. Bom, mantendo o tema, como eu mencionei no começo, na cor vermelha, a minha próxima escolha recai no filme Red, Crescer é uma Fera, que é protagonizado... Cara. Essa, não, vou te contar um negócio. As veias estão de sacanagem com a cara da gente. Uma puta que pariu, cara, de tradução. Crescer é uma fera. Isso não faz sentido! Beijo, gaveta. Faz sim. Olha, o original é Turning Red, né? Se tornando vermelha. É Turning Red. Ficaria meio... complicado também traduzir isso, né? Turning Red. Agora, com sua licença, Donana, eu preciso perguntar aqui um outro participante desta conversa. Seu Chico! Diga. O seu Phil Red? Vi, é muito bom e eu acho que... Agora eu pergunto só o seguinte, onde é que é ambientado o Red? Olha, eu Toronto. Vou dizer pra você... Falei. Não, é Toronto. Red... Não é. É Toronto. Tem a torre de Toronto que aparece todo mundo. Não, todo a Vitória. Ambientação é em Toronto, mas a família é de que nacionalidade? Ah, aí chegamos aí. Ah, bom. Ah, é da grande terra de mal. Menino mal. Menino mal, gente fina pra caralho. Fez uma revolução na China. Gente fina pra caralho. Mas agora é a minha vez do Shane. E eu não assisti Red. Não, mas, Red? Não, é legal, eu recomendo. E eu vou dizer pra você, quando fala o título de Red, e eu vi o filme, eu acho que faz total sentido, e a Ana Lúcia vai concordar comigo, porque ela tem propriedade na fala, é uma grande analogia à menarca, que é o primeiro ciclo menstrual adolescente. Então, a mãe da Mei Mei, a primeira coisa que ela pergunta é se aconteceu a né? Flor de... Meu Deus, ela não falou Lótus, ela falou uma outra... Da peônia vermelha. Sim, sim. Se abriu e você falou... Gente. É uma grande analogia para a virada da primeira fase do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando faz 13 anos se torna adolescente, né? E é uma grande aliteração, né? É sim, corrigindo é quando completa 12. No ECA é a partir de 13, não? Reclama não corrige, dona Ana, não, que ela trabalha com isso, rapaz. Ah, beleza. Não, que eu sou só rábula, eu não manjo muito dos paranormais. Maluco, não corrige. Em questão de leito, não corrige dona Ana, não, rapaz. Não, tô corrigindo, não, tô tirando dúvida. Assim, tá bom, dona Ana, descreve Red pro Jorge, que nunca viu. Obrigado. O Red fala desta menina, Mei Mei. Ela acabou de completar 13 anos de idade. Na cabeça dela, ela já é uma adulta. Tá pronta pra vida. É dona de si, é dona de sua, da sua independência. Toda a independência de uma menina que não trabalha, não tem dinheiro, depende totalmente do seu. Desculpa, dona Ana, eu preciso te interromper porque tem um vocativo que tá surgindo dentro de mim que eu não tô conseguindo mais segurar. Sabe de nada, inocente! Pensei a mesma coisa. Desculpa, olha, por favor, continue. Ela é realmente uma adolescente, mas ela tá achando que porque ela completou esse patamar, essa idade mágica, que ela pode fazer o que ela quiser. Mas ela não está, na verdade, querendo ser uma rebelde sem causa. Ela preenche vários requisitos para manter a família dela feliz. Ela estuda, ela estuda música, tem notas maravilhosas, e até dá para ver que ela é bem estudiosa, para ela é fácil. Ela é maluca por limpeza, ela adora passar umas vassouras nas coisas, gente, que coisa. Eu não conheço nenhum adolescente que goste de fazer isso, talvez seja o momento mais de irrealidade de toda a história. Uma menina que gosta de fazer, né? Ana Lúcia, você me fez lembrar um diálogo que eu tive lá em Maria Paula, com uns amiguinhos, né, todos 14 anos, isso é 1995, né, aí começou, eu não vejo a hora de ter a chave de casa pra chegar quando eu quiser, aí eu falei, como é que é? É, pô, com chave de casa, aí eu fui, peguei a chave do meu bolso e mostrei, essa aqui eu tenho desde 88, quando eu tinha, de 89, quando eu tinha 8 anos. Não é porque você vai ter a chave de casa que você vai chegar a hora que você quer, não, cara. Você não viaja na maionese, não, com você. Mesmo com chave de casa, você vai ter que acatar o horário que seu pai e sua mãe disseram pra você que você tem que chegar em casa. Aí eu fui botar a chave no bolso de novo. Ué, você tem a chave de casa? Tem, pô, mas não é assim. E é assim que peraí, o adolescente pensa. Não, peraí que tá vindo de novo. Sabe de nada, inocente! É, pô, adolescente viaja muito na maionese, nessas coisas de eu sou, eu penso, eu faço e aconteço, e não é assim que a banda toca. Tá bom, mas dona Ana, explica pro Jorge o principal fator fantástico que ocorre nesse filme, porque ele ainda não percebeu por que você tá falando de ursos num filme de adolescente chinesa em Toronto. Pois bem, a pequena Mei Mei, ela tem um grupo de amigas e elas querem, porque querem, assistir a um show, uma apresentação que vai rolar, do grupo de boy band predileto delas, tá? K-pop. E ia falar K-pop, mas eles não são bem coreanos, né? Tem menino negro, porque eles são chineses, né? No caso deles é C-pop. Olha, nem pra chineses, sinceramente. Ela parece ser uma coisa assim, mais americana mesmo. Entendi. Não falo nem pelo nome, porque o nome da banda que é... Como é que é? Team Four? É uma coisa que liga com o número 4. Porque eu já fiquei olhando pensando, a mãe não vai gostar disso, sendo chinesa. Backstreet 4? Boys. É algo que puxa meio assim. São 5 meninos, tem pelo menos um menino negro, tem um menino com cara de coreano, com cabelo loiro. Sabe, uma mistura meio BTS com boy band americana? Não, parou. Norberto Silva, boa noite a todos. O melhor filme da Pixar é o Zootopia 1. Norberto, vai a merda, tá? Você queria que eu falasse isso ao vivo pra você, né? Porque eu fiz a disfarçatez de ir lá no grupo do Paranerd chamar ele pra vir assistir. Já me arrependi. Tá? Tá vendo o que acontece? Mas, dona Ana, por favor, você ainda não explicou o motivo fantástico do filme. Pois bem, a Mimi acaba discutindo com a mãe por conta de questões envolvendo garotos, olha só. Ela está começando a ter interesse pro garoto. 13 anos, quem diria que ela começaria a olhar pros garotos e ficar com os olhinhos... Pois bem, essa nervosura toda acaba disparando algo que ela não fazia a menor ideia, que é o espírito panda protetor da família. Panda vermelho protetor. Resumindo, ela vira a Gretzko. Só que uma Gretzko... Ela vira uma... Só que ela vira uma Gretzkona. Não, uma Gretzko gigante. Meu Deus. É do tipo... Porque a Gretzko é piquitiquinha. É de bolso. Dá pra guardar no bolso. É portadinho. A banda que a Mei Mei vira, ela não cabe no quarto. Pô. Porra. Ai, ela fica tão fofa. Vamos. Gente, vamos admitir. Ela fica fofa. Oh, não é à toa que as amigas dela, quando acabam descobrindo, assim, vira panda, por quê? É porque eu quero te abraçar, porque você é tão fofa. Não, e o pior é que ela, é, pra quem, o Jorge aqui agora vai gostar mais ainda, que ela assume ela parece que comeu a fruta Zoan do panda vermelho, tá? A fruta do urso modelo panda vermelho. Porque ela tem sim a versão humana, a versão panda completa e a versão meia-meia só de orelhinha. É, e a versão que panda que tá começando a se acalmar. Porque em algum momento, até rápido, ela começa a perceber que quando ela controla os sentimentos dela, quando ela deixa de ficar tão agitada, vamos fazer meditação. Calma. Estou calma, eu estou zen, eu estou centrada. Puf, sumiu as orelhas. Eu estou calma, estou zen, eu estou tranquila. Puf, sumiu a cauda. Eu estou calma, eu estou zen. Ai, sou humana. Ai, sou humana de novo. Puf, virei panda outra vez. É nesse nível a coisa. Tá, eu tô quase me arrependendo de mostrar este próximo comentário, mas eu não vou ver isso sozinho. Nerdmaster, o que o vândalo com perda de memória recente que estraga as paredes da cidade, mas fala, continue a pichar. Ai, tá bom. Eu não podia ver isso sozinho, eu tinha que dividir com os outros. Ah, tá bom. Red é muito engraçado, porque uma coisa que a dona... Pelo que eu entendi, ele tem a mesma pegada do irmão urso. Sim e não, porque no caso, não é só Meimei que tem essa putaria. Isso é tipo uma maldição da família dela toda, porque a mãe e a avó também viram pandas. Só que não, o mais engraçado... E as tias, e as primas, todas as mulheres da família. E o mais engraçado é que as pandas das adultas é panda gigante, mas gigante tipo kaiju, entendeu? Tá, né? É, ah, é. É, digamos assim, a mãe da Meimei acaba descobrindo que a filha acionou o seu modo panda de ser. E era um segredo, óbvio. Era um segredo. Né? Por que você nunca me contou antes? Olha, é muito legal você ver essa dinâmica de mãe e filha. Porque a mãe, ela acaba deixando escapar, né? Porque ela achou que se ela ficasse super em cima da filha, fosse super protetora, ficasse sempre olhando o que está acontecendo, que ela iria perceber os detalhes, ó. E iria conseguir se antecipar e falar: olha, filha, vem cá que a gente vai precisar discutir um assunto. Ah, não, tá? Mas peraí, que esse catarro tá voltando. Não, peraí, que o catarro tá voltando. Sabe de nada, inocente! E é engraçado. Agora é pra mãe. É engraçado como a mãe acaba errando em todos os aspectos. Porque ela acha que a filha tá no desespero porque a menarca chegou. Depois ela acha que a filha está sendo assediada por um rapaz. Porque a filha fez desenhos assim, já falou eróticos, desenhou ele fálicos, sem camisa. Fálicos. Desenhou ele sem. Pior que não, não era é a minha fálico, filha não, mas ela... inocente, né? Tá, isso aqui eu vou ter que dar crédito pro Norberto. Os piores filmes da Pixar são os Toy Stories feitos depois da despedida do Andy. Não tem coisa pior do que o Toy Story 4. Tem, vai ter o 5. Eu tenho um pouco de ranço com Toy Story. Ah, cara, por quê? Cara, quando lançou o primeiro, eu tinha 14. Eu já tava naquela verve adolescente babaca de consumir certo tipo de coisa e falar assim, ah, isso daí não é pra mim. Sabe aquela coisa? Você gosta de determinado tipo de coisa, mas você se meio que se força, não, eu já sou muito grandinho pra isso, né? E... foda-se, né? A gente consome. A única coisa que eu mantive ainda gostando com senso crítico foi gibi e RPG, claro, né? Jogo de papel, como eu chamo hoje em dia. Mas Toy Story, dois ranços. Primeiro, por essa peculiaridade da idade, né? E segundo, pelo caso da Cassiopeia, né? Ah, não, cara, não. O problema da Cassiopeia, quem não conhece, Cassiopeia. Foi um filme CGI, longa-metragem CGI brasileiro, que só não foi o primeiro filme do mundo CGI longa-metragem por causa do Toy Story. Sabotagem, agora, cara, não, foi por causa de Sabotagem. Ah, sabotagem o cacete, sabotagem. Viu? Não, não, não. Cara, tu já viu Cassiopeia? Cassiopeia é feio pra caralho, não. Cara. Cassiopeia é muito mal feito. Cassiopeia é ruim. É ruim. Não vou defender aqui, não. Você, ouvinte, assista Cassiopeia e tire suas próprias conclusões. Mas que rolou sabotagem, rolou pra não ser o primeiro do mundo. Ah, tá, Chico. Eu vou reclamar contigo mesmo, tá? Beleza, mais alguém quer falar de Red? O Jorge, toma vergonha na porra da tua cara e vai assistir o Red. Beleza. Tu tem conta na Disney Plus, é pra isso, afinal de contas, vai tomar no teu cu. Não, é pra Star Wars mesmo. Foda-se. Seguindo, fala, aproveitando, Jorge, teu segundo. Né? O meu segundo, aí acabou os humanos de vez. Porque nós vamos falar de um dos... uma das animações da Pixar mais da hora, é a minha preferida, que é Carros, de 2006. Ah, você quer dizer Dr. Hollywood? Porra nenhuma. Assim, Carros é... Não, Carros é plágio de Dr. Hollywood, todo mundo sabe descaradamente. Disso. Descaradamente. Não, só faltou o Michael J. Fox, o nome dele, dublar o Cachorro. O Relâmpago Marquinho. Posso dizer uma coisa? Foda-se. Mas tá assim... Caso alguém, por acaso, nunca tenha visto Carros na tua vida, por favor, Jorge, descreva como é Carros da Pixar. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, temos Relâmpago McQueen, que por aqui não, foi senhor. Rebatizado. Não, não, não, não, não, senhor. Não, posso senhor. Continuar, Relâmpago Marquinhos. Não, senhor. Eu não admito errar o nome do personagem principal do filme. Porra, não, porra. Dá, não dá pra ser feliz assim. Mano, não dá, velho. Eu ia até o Morgo concorda. É Relâmpago Marquinhos. Que não assisti, eu sei que é Relâmpago Marquinhos. Todo mundo. Caralho, sabe, vocês não deixam eu completar mesmo, né, porra? Vamos falar. Repete comigo, Relâmpago. Relâmpago McQueen! Marquinhos! Agora eu vou falar o original só de putaria. O cara. Mas tem o Relâmpago Marquinhos. Ele era tão centrado em si, tipo, era simplesmente egocêntrico. Ele achava que por ser a primeira corrida dele, que ele era o mais rápido, que ele ia ganhar, tomou uma sova. Acabou parando numa cidade muito pequena, ao longo da Rota 66. Tem um grande papel na animação todinha. Quem tiver o Blu-ray do carro, agora tô falando sério, tá? Quem tiver momento o Blu-ray do carro, Nerd Basta, babaca, vai ver os extras da feitura do filme. Eles têm um documentário todo sobre a Rota 66, porque foi a base da... Eles foram na Rota 66 para pesquisar referência, para, por exemplo, fazer a Radiator Springs ser igual uma cidadezinha de beira da estrada da Rota 66. Sim. Agora, seu Jorge, eu quero ver tu falar pra Laura Lima que o nome dele não é Relâmpago Marquinho. Continuando o que eu tava falando, o McQueen, ele chegou em Radiator Springs e causou uma senhora confusão, acabando com o asfalto da rua principal. Dada a polícia ter acompanhado ele, acabou que ele ficou na cidade pra aprender a ser não só um corredor melhor, mas também um carro melhor, porque ele não é uma pessoa. Ah, sim, vamos, tá. Dona Ana não viu, mas puta que pariu, não conhecer nada do Carros é sacanagem, né? É, digamos assim que eu fui meio que soterrada em merchandising. Merchandising, tu sabe. Então tu sabe que... É tua linha, tu sabe que o... Agora eu vou chamar o teu coração, quer ver, ó, vou partir pro teu coração. Você sabe que Carros é Carangos e Motocas, né? Sim, mas tá. Sem uma motoquinha falando. Mas eu te disse. Mas eu te disse. É, mano. Aliás, não tem motoca no Carros. Eu nunca vi uma motoca no Carros. Mas tá bom. É, não tem mesmo. Eles devem estar em algum gueto. Estamos falando de Estados Unidos sob rodas, né? O Relâmpago Marquinho, ele é um carro de corrida. Famoso. De Stock Car. Da americana, tal coisa. aquelas corridas muito boas que é só virar pra esquerda. Sim. É. Aí... Stock Car tem, acho que, pistas que não são só ovais, viu? Mas é praticamente tudo que eu já vi de corrida é esse modelo ovalzinho. Oval. Virar pra esquerda. Mas basicamente, aí, NASCAR. O meu estilo de corrida sempre foi Speed Racer. Também. Mas aí, o que que acontece? Aí o Relâmpago Marquinhos, nesse filme que é uma óbvia... um plágio descarado de Carangos e Motocas e Dr. Hollywood, ele vai parar na cidadezinha, né? E tem que consertar a estrada. Ele foi multado pelo xerife... E quando foi lá pro tribunal alegar inocência, o juiz, que é quem, seu Jorge? Duck Hudson Hornet, que é um outro carro de corrida também famoso dessas paradas de Stock Car, só que ele tinha já se aposentado e virou juiz lá na comarca. Aliás, ele virou mecânico, médico e juiz da porra da comarca, né? Mas foda-se. Aí, tu é o Relâmpago Marquinho? Conheço não, vai se fuder. Tu agora tá intimado a consertar a porra da estrada. Só volta pra tua corrida agora se tu consertar a estrada. Tem que consertar direito, filha da puta. Aí eles prendem ele na porra da Bessie. Tu lembra da Bessie, Jorge? Sim. Que é uma, a betoneira de piche pra fazer a estrada. Descreve a primeira tentativa do Relâmpago Marquinhos de fazer a estrada. Simplesmente um monte de bosta. Ô, rapaz. Isso porque a gente não falou, Donana, do melhor personagem deste filme todo, interpretado maravilhosamente pelo seu Mário Jorge, que é ninguém mais, ninguém menos que Tom Mate. O guincho, caipira, oi, sir, caipira tomate, o meu nome é Mate, é tomate, é que nem tomate, só que sei eu tô. Com direito ao sotaque bem caipirão mesmo, né? Maca puta, caipiraço, mas caipirérrimo, caipirosca, muito caipira, puta que pariu. Sinceramente, o maior Carlos exemplo de família Clampett, né? O carro fez sucesso pra caralho, então falei e eu vou falar de novo, é literalmente o campeão de marketing da Pixar e da Disney. Não tem marca que vende mais merchandising do que carros, porque boneco é carrinho, é mochila, é caderno, é o caralho, é o que for, foda-se, todo mundo tem a porra do... Eu tenho um Relâmpago Marquinho aqui, tá na minha frente, de Hot Wheels, tá aqui na minha frente. Tá. Eu falei que foi uma overdose? Eu fiz errada. A maior. Né? Agora a Laura acabou de me lembrar que Carros fez uma coisa maravilhosa na vida do brasileiro, que é criar carrinhos. Que a porra da Vídeo Brinquedo fez aquela cópia vagabunda, desvairada, filha da puta, do carrinho. Que é só que não, né, dona Laura? Né? Prefiro o filme Carrinhos, só que não. Ô, tá, Nerdmaster, sabe o que eu tenho a dizer a respeito de carrinhos? Dolly Guaraná, Dolly! Dolly Guaraná! É muito Dolly Guaraná. É não, deixa eu só... Não, agora eu preciso... Eu vou ter que catar uma imagem, peraí, que esse aqui eu preciso. Porque até a... Mano, a animação é total animação. Não, a animação Dolly. É tosca. Mas, porra, pra ser tosca, ela tem que melhorar muito ainda, pra ser tosca. Sim! Pra ser tosca, ela tem que melhorar pra caralho, porque é muito tosca. E sabe o que é o pior? O pior tu não viu ainda, Jorge. Que eu vou te mostrar é agora. Deixa eu só botar um negócio aqui pra mostrar. Pera aí. Pronto. Agora tá pronto pra mostrar. Botar aqui o... Fazer um compartilhamento de tela aqui pra vocês verem. Segura essa bica. Tem 6... filmes desta bosta de carrinhos. Ah, e olha... o genérico do Carros? Puta, o genérico do Carros. Pariu. E dá pra ver pela aparência. Já dá pra ver pela imagem, né? Que a qualidade é ó. Uma bosta. Mas deve ser melhor que o original, porque tem Kombi, né, cara? Não, mas o original tem Kombi também. Tem também? é o hippie da cidade, é uma Kombi. Ah, então. Não, tem o Filbo. É o Filbo. Aliás, esse filho da puta aqui dessa Kombi que você tá falando aqui é uma cópia do Filbo. Ah, então tá bom. Então deu destaque, não, né? Deu destaque. Deve ser melhor. Deve ser melhor. Eu tenho pra mim que é melhor. A Kombi que utiliza combustível alternativo orgânico. Mas a história do Carrinhos, né? Tudo bom. Ele é, cara. Ele é assim, não. Você tem que entender que o filme é um cara que fala assim. É mó barato, cara. Muito massa. Tá muito parecido com a tartaruga de Procurando Nemo. Porque é o mesmo dublador. O Nerd Master, eu tenho uma dúvida. A história original do Carrinhos, ela pelo menos é uma história original diferente do Carros, que é a cópia do Dr. Hollywood? Não sei, nunca vi. Você nunca viu? Você só conhece os Carrinhos? Tá maluco, cara. Carrinhos eu nunca tive a vontade de ver. Beleza, então. Ah, foda-se. Aí a Laura falando é parecido também com o Iaki, que faz yoga no Zootopia, porque por acaso é o mesmo dublador também, Laura. Pô. E tá aparecendo o Hugo do Kung Fu Panda. Uma coisa que eu preciso falar de Carros. Ele tem ao mesmo tempo a pior continuação da história do cinema e a melhor continuação da história do cinema. Porque Carros 2 é uma bosta, fedorenta, filha da puta que não devia ter visto a luz do dia. E Carros 3 é foda pra caralho. Pergunta, no original de Carros ou na sua continuação que tem apologia à cropofilia? Agora explica o que é cropofilia. Cropofilia é comer cocô. Ah, não é coprofagia, não? Não, cropofilia é você gostar do entremeio sexual com fezes no meio. Duas garotas e uma caneca. Ah, tá, é que é aquela cena do McQueen e a Sally andando na estrada e a Sally derruba uma lama na cara que todo mundo fala que é merda. Isso daí. Gaveta falou que era merda, todo mundo fala que é merda, mas não, é lama. Não é, mano, acreditou, vai, né? Pô, isso é no meio de uma estrada, no meio de um lugar assim, ermo, com animais selvagens, talvez a lama tivesse misturado com outras coisas. Talvez, mas levando em consideração, dona Ana, que não existe ser vivo, orgânico, no mundo de carro, porque até os insetos são carrinhos. Então, são fuscas! São beetles, são fusquinhas. Ai, tá. Doeu. É por isso que a gente não acha as motocas, elas devem ser pequenininhas, microscópicas. Mas tem que ter, cara, porque depois a Disney inventou moda de fazer avião. Lembrei daquele desenho das motocas. Carangos e motocas, eu já falei isso. Desculpa, eu tava ausente, perdão. Eu sei, eu já falei. Eu já falei que Carros é um plágio descarado do roteiro do Dr. Hollywood com o desenho Carangos e Motocas. Sim, muito bom. Eu já falei isso. Mas tudo bem, tá bom. Mais alguém? Dona Ana, tenta. Não tenho o que falar. Eu tô também puxando a carta da Glória Pires aqui. Tenta ver. O 1 e o 3 são bons, cara. O 2 foge. O 2 foda-se. O 2 ignora o 2. O 2 você só assiste se você estiver se sentindo muito corajosa. Não. É a última coisa que tá faltando aqui. É coragem. O 2 é tão merda, cara. Mas é tão merda que ele é todo focado no mate. O Relâmpago Marquinho quase não aparece na porra do filme. O Mate é dublado pelo... Mário Jorge. Mário Jorge. Obrigado por repetir as coisas que a gente já falou. Não. Eu tava perguntando, porque eu tava fora. Infelizmente, eu não pude estar presente. Vocês me desculpem mais uma vez por isso. A audiência, principalmente, perdão. Mas o Mário Jorge, ele é ótimo pra fazer esse tipo de personagem. Não, caipira. Não é só caipira. É o alívio cômico, né? O tropo do alívio também, cômico. Alívio cômico. O corpo dele é maravilhoso. Ele, como mate, também é. Só tomate. É igual tomate. O burro, né? O burro do Shrek também é ele que faz, né? O burro do Shrek também. Falando nisso, Chikovski, tua opinião sobre Carros? Carros é aquela animação que você não queria ver, mas não tem nada para fazer. Tá passando na TV que você já pagou. Tá lá, aí você vê e, porra, nota 3, né? Diverte, entretém naquele momento, depois é coisa que você esquece. Só vai lembrar depois quando alguém menciona qualquer coisa e você grava naquele seu HD interno. 3 de 5? É, 3 de 5. 3 redes na escala OsseoCast. 3 redes. Tá bom. Falando nisso, o seu ocioso, qual é seu segundo filme? Bom, eu, na qualidade de comunista safado, eu poderia aproveitar esse lindo ataque de oportunidade de falar de Vida de Inseto, esse exemplo da organização da classe trabalhadora insectoide. Esse exemplo da organização da classe trabalhadora insectoide contra a burguesia crídia, mas não. Não. Eu vou falar de um filme feito num mundo de abandono parental para nos mostrar que não basta ser pai, tem que participar. Tô falando de Procurando Nemo. Longa-metragem estadunidense de 2003 e também dirigido pelo Andrew Stanton, que dirigiu o Wall-E na minha citação anterior. Pra onde ele foi? Eis a história de um peixe palhaço super protetor chamado Marlin, que sai numa grande jornada em busca de seu filho PCD desaparecido Nemo, com uma cirurgiã patela fêmea chamada Dory. Ao longo da busca, Marlin aprende a correr riscos. E portadora extrema de TDAH, né? Não, sim. O caso dela, ela não tem TDAH, porque ela não tem perda de foco, ela tem perda de memória recente. Quanto mais ela vai ficando com Marlin, menos ela vai tendo essa perda. É só uma coisa mais pontual nas cenas e tal, mas ela lembra de várias coisas, como, por exemplo, o endereço, né? De onde está o Nemo, que é o P. Sherman, 42, Wallaby Way, Sydney. Ele decorou o P. Sherman, Wallaby Way, Sydney. Não acredite nessa falácia, querido ouvinte. Ele tá lendo. Eu estou lendo, eu anotei, né? P. Sherman é o nome do médico, né? Caminho Wallaby, 42 é a rua. E Sydney, NSW, é Nova... Ah, caralho, eu esqueci o nome. É New South Wales, Nova... Gales do Sul. Gales do Sul, obrigado. Né, que é o estado onde comporta a cidade de Sydney, na Austrália. Então ela guarda essa informação, né? As informações, conforme ela vai, ao longo do filme, sendo pertinentes, ela vai guardando. Então, e ao longo da história, o Marlin aprende, né, a correr mais riscos. Né, ele, naquela qualidade de pai super protetor, perdeu 399 ovas e a esposa num ataque de barracuda, né, a sua residência. E aceitar que a gente cria os filhos para o mundo e que a gente deve confiar na educação que demos e em seu jugo. É uma história, como eu falei na introdução, a gente que vive num mundo onde muito pai sai para comprar cigarro, e eu tenho um exemplo de parente minha que o marido deu esse caô que ia sair para comprar cigarro e nunca mais voltou. E inclusive, essa parente minha foi à TV pedir ajuda para procurar esse parente. Eu não sei se eu já era nascido, muito criança, mas enfim, teve essa peculiaridade na minha família. Então, no mundo de abandono parental, você vê uma animação em que mostra para você, não é só você ficar em casa sem ter que ir comprar cigarro, você tem que também, porra, educar seu filho, querer o bem-estar dele, né? Né? Mas você não pode exagerar, não super você não proteger pode, também, você não né, pode cara? Botar ele na, né, tal qual de outra volta dentro da bolha. Você tem que educar, confiar na educação que você dá para ele no jogo do seu filho, com a educação que você deu, entendeu? É uma animação que eu gosto bastante. E que a animação é essa, que tem uma cena que ilustra a união da classe trabalhadora, quando no finzinho do filme eles vão de arrasto junto com um monte de peixe na Baía de Cisne. E os peixes desesperados, meu Deus, vão morrer, o arrasto tá pegando a gente, né? Aí continue a nadar, todo mundo pra baixo. É o quê? Nada todo mundo pra baixo. Aí a galera nada todo mundo pra baixo, os peixes todos, e não aguenta, a traineira cede. E os peixes vão tudo liberto. Porra, bom pra caralho. Eu jurava arrastão que iria... Arrastão é só uma terça-feira no Rio de Janeiro. Né? Eu ia jurando que ele ia falar de classe trabalhadora dos peixes do aquário do dentista. Mata. Não, ali é uma situação de fuga de cárcere. Ali é um campo de concentração. Ali é outra coisa. Ali é uma fuga de cárcere. Né? Dava um bom filme, aqueles filmes de assalto, né? Fuga das galinhas. Né? Missão Impossível. Aliás, eu gosto bastante da estética, né? Do ídolo Moro, o Gil, né? Aquela nadadeira rasgada, né? Uma marca no rosto, aquele peso na fala, né? De quem já tentou muito meter o pé. Não por acaso Samuel L. Jackson, né? Desculpa aí, tá? Sim, muito bom, muito bom. Porra. E venhamos e convenhamos. Na categoria continuações desnecessárias, Procurando Dory. Ah, para. Vai tomar no cu. Vai. Não vi. Nem vá. Nem vê. Não perde teu tempo, não. Foda-se. Vamos Procurando Dory, cara. Ah, tomar no cu. Vai. Desnecessário e meio, cara. Ele devia se chamar Procurando Uma História, né? É, procurando assunto. Seu Disney, qual é o nome... Seu Disney, seu Walt Disney, não, qual é o nome que a gente bota aí? Procurando Dinheiro. Não, seu Disney. É, não pode colocar isso. Não, então bota Procurando Dolly. Dona Ana vai dar uma de Glória Pires com o Nemo, não, né? Não, ela assistiu Nemo, inclusive, no cinema. Ah, muito bem. Tua opinião de Nemo? Olha, quando eu assisti, eu gostei muito. Gostei muito. É aquela coisa, né, da relação de pai e filho... Do pai superprotetor, assim, lembra um pouco a Mérida com a mãe, né? Da mãe querendo também segurar a filha o tempo todo. Acaba sendo uma coisa recorrente, né? Tá ali no cabeça, cada um por um motivo procurando a voz também é bom, viu? É que o Jota tá com problema de garganta. Só que eu queria meu lado biólogo, que adora a biologia. Agora, eu acho... Por que o pai do Nemo não virou uma fêmea? Porque é o destino do peixe palhaço, né? Se os peixes palhaço biologicamente podem trocar de macho para fêmea. Quando o grupo fica pequeno, você tem o mais velho, normalmente é o peixe mais velho do grupo, que se transforma numa fêmea para dizer, aí, gente, precisa dar uma agitada nisso aqui. Cara, mas o pior de tudo é todo... A Disney não ia aguentar, né? Não, a pior coisa... transgênero... E ainda começar a namorar o próprio filho. É, realmente. A única coisa que eu não gosto no Procurando Nemo é a porra da piada repetida de todo mundo ouvir falar: ah, peixe palhaço, conta uma piada. Ó, o Jorge e. Jorge Ana e o Chico também. A galera toda. Equipe, eu acho que tem alguém aqui querendo prever o futuro. Se vocês forem falarem de Dreamworks. Eu vou querer participar aqui no chat, só me avisa. Ô, Laro, tu não quer participar do programa, não? Porque, sim, vai ter um meu DreamWorks favorito em breve, tá? Já vou falar, hein? Meu preferido da DreamWorks. Joguei muito, medalha de honra. Medalha de honra. Puta que pariu. Tá bom. Bom, eu já fiz o Dibs no meu, né, então? E pra terminar, né? Só falta eu, né? Sim, só falta tu. É, falta tu, Tatu. Então eu, Tatu. Pra terminar, cara, eu tinha que escolher o filme que mais me fez chorar no cacete das animações da Pixar. Que eu não consigo ver esse filme até hoje sem chorar nos minutos finais. Que é Viva! A Vida é uma Festa. Dois. Caralho. Eu também não consigo. Porra. São os 10 primeiros minutos de Up e os 15 últimos minutos de Viva, cara. Eu não consigo parar de chorar em nenhum desses dois momentos, cara. Puta que pariu. Eu como eu disse, eu morri por dentro já há muito tempo. Eu não verto lágrimas por essas duas cenas, apesar delas mexerem muito comigo. Dona Ana, viu Viva? Não, tava meio mortinha na época que lançava. Tuduz pra você, tá? Obrigado. Primeira coisa, de novo, vou trazer de volta o meu nerdices que eu falei de nomes trocados na Disney. Que Viva é o que mais sofreu nessa porra de nomes trocados. A começar pelo título. Você sabe qual é o título original de Viva, A Vida é uma Festa? Não. Coco. Quer dizer o quê? Ah, isso Coco. É a Mama Coco, porra. Coco é o nome da Mama Inês, da véia, da vovó, da véia. Da mais véia ainda, da cadeira de roda. Ah, sim, da velhinha, rugadinha, bonitinha. É porque a gente chama de Inês no Brasil, tá? E apelido de Inês é Coco. Porque o nome dela... Não, o nome dela é Coco, é de Consuelo. Sim, Consuelo. Aí o apelido Coco... Aí no Brasil, Coco vai lembrar Cocô, então não chama o filme de Coco e não troca o nome da personagem. É, podia mudar para o apelido de Consuelo em português, né? Podia ser assim também, para manter o sentido, né? E fazer uma localização minimamente, né? Mas não é o pior. Por exemplo, eu não sei. Não, peraí, Chico, não. Chico, peraí, que eu não te contei o pior. No meio do filme... O Miguel encontra a matriarca da família, que é Mama Amélia. Sim. Belê. O nome dela não é Amélia. É qual? Chuta o nome dela. Maria. Não. Imelda. Caralho. Aí se Coco já não pode, porque lembra Cocô, imagina Imelda. Caralho. Mas também a os caras estão de sacanagem permite, também, né? Não, não é a questão de quinta série. Todo mundo tem síndrome de cebolinha, vai dizer, Imelda. Não, mas os caras também estão de sacanagem na hora de escolher nome, né? Tá pau a pau com a galera de Guerra nas Estrelas, vai tomar. Cara, mas Imelda é um nome comum no México, porra. Eu falei isso no Nerdices, cara. Se Coco já não podia, porque lembra Cocô, o que que vai lembrar Imelda? Né? Então virou Amélia, né? Fazer o quê? É um nome muito tradicional mexicano, né? Né? Amélia é que era mulher de verdade. Com certeza. Não, pelo amor de Deus, fala isso não. Não, né? Tinha melhor vaidade. Né? Aí... Engraçado, essa canção, essa Amélia, ela ganhou num festival da canção, a época que ela foi lançada, se não me engano, o compositor é o Mário Lago, ela ganhou de uma música que era protesto sobre o fim da Praça 11. Vão acabar com a Praça 11. Era uma música lá na época, mas enfim, era só uma peculiaridade que bom, eu lembrei da música. Aí, vamos lá, pra quem por acaso nunca viu Viva, A Vida é uma Festa... Ele conta a história da família do Miguel, que é um garotinho mexicano que adora música, só que a família dele odeia música. Por quê? Porque um dos patriarcas da família, o marido justamente da Amélia Imelda, ele era músico, abandonou a família e por causa disso eles resolveram fabricar sapato. Ele saiu pra comprar corda de violão. É, por aí. Aí, no Papo Vai, Papo Vem, o Miguel acabou achando que o papá dele era o Ernesto de la Cruz, o maior cantor e músico do México de todos os tempos, porque a guitarra que aparece na foto do papá, a foto do papá inclusive é rasgada na cabeça, por isso que a gente não sabe qual é a cara do papá, né? Mas a foto dele tinha uma parte cortada, virada, dobrada, que tinha a guitarra do Ernesto de la Cruz na foto. Então, porra, então meu papai era o Ernesto de la Cruz? Então eu sou o tataraneto do Ernesto de la Cruz? Então vamos lá, vamos descobrir isso. Aí um moleque me inventa de invadir o túmulo do Ernesto de la Cruz durante a época do Dia de los Muertos, no México, que é uma data... É o Dia de Finados, só que lá no México tem uma coisa mais festiva no Dia de Finados lá, né? Aí ele rouba o violão e por roubar o violão... É que lá eles convidam aí, Sim, eles convidam os mortos pra visitar eles, sim. Aí ele, no que roubou o violão, se amaldiçoou e foi parar no mundo dos mortos, né? Os mortos achavam ele. Aí, todo mundo deve lembrar desse filme, porque a cara dele é inesquecível, porque os mortos são representados literalmente por esqueletinhos, tá? Uhum. Todos os mortos são esqueléticos. Aí o moleque é o único garoto de carne e osso no meio de um bando de esqueletos. Aí todo mundo, ó, é um moleque vivo, lá, lá, lá, lá, lá. Aí beleza, papo vem, ele tem fujam que ganhar para as colinas, um moleque vivo. Um dos parentes, por aí. Aí ele tem que ganhar a bênção de um dos parentes para poder voltar pro mundo dos vivos, né? A aparentada dele normal, todo mundo vai pra terra dos vivos de visitar a aparentada, porque tem as fotos deles todos no altar, vamos assim dizer. Só não tem a foto da Imelda, porque a foto da Imelda, que é onde tinha a parte com o, teoricamente, Electro de la Cruz, tá na mão do Miguel, que ele quebrou a porra da foto no oferenda lá, no negócio da oferenda, e levou a foto com ele. Aí beleza, aí enrolou, ele encontrou a porra do Ernesto, acabou que o caralho do Ernesto não é o tataravô dele era um Zé Ruela qualquer chamado Hector, que ele encontrou no meio do caminho, e que era o verdadeiro autor das músicas de sucesso que o Ernesto de la Cruz ganhou fama por causa disso. O Ernesto de la Cruz, que é o cantante, o El Mariate, ele é muito inspirado, sim, então, nesse sentido, no Roberto Carlos, né, que não compunha porra nenhuma. Por aí, só que o pessoal da... São tantas emoções, Pinho, mas tudo bem. Né, foda-se. Aí papo vai, papo vem, acaba que se o esqueleto alma, né, do mundo dos mortos foi esquecido no mundo dos vivos, ele desaparece, ele vira pó, entendeu? E a única pessoa que ainda lembrava no mundo dos vivos do Hector era a Inês Coco, que era a mais velha da cadeira de rodas, entendeu? Só que ela já estava partindo dessa para uma melhor. Então ela ia esquecer o Hector e o Hector ia desaparecer. Então, no final das contas, a missão é fazer a Inês lembrar do Hector para poder ele não desaparecer e botarem a foto dele na oferenda para ele continuar vivo, entre aspas, no mundo dos mortos. Beleza? Legal? E aí vem a última cena, né? A cena final com o Miguel com a guitarra, com o violão do Ernesto de la Cruz, que na verdade o violão era do Hector, não era do Ernesto, mas foda-se. E ele cantando Lembre de Mim pra Coco, cara, pra Inês. Nossa senhora, eu me desbulho em lágrimas quando começa essa música. Puta que pariu, vai tomar no meio do cu. Dá vontade de xingar metade do resto da população da Pixar na porra desse filme, cara. Caceta. Porque você acha que eu não assisti Viva ainda? Ainda esse ano. Ah, não, tá, ainda esse ano. Vai tomar no cu. Por que você acha que eu não assisti Viva ainda esse ano? Donana, viu? Não, eu tô sem psicológico pra isso. Não, mas o filme é muito gostoso, Ana. O filme é muito gostoso. É engraçado nos pontos que tem que ser engraçado. É só essa parte no final que tu se deságua, tu se desidrata. Tu toma uns 10 litros d'água, entendeu? Porque tu desidrata. Tu tem... Essa aqui é novidade pra mim. Tu tem um boneco do Miguel? Água de Moringa, Jota Santos, filho da puta. Parabéns pra você. Ele vem só pra fazer a ostentação. Não, ele não pode. Não. Eu não vou sacanear o Jota, não, porque ele tá com a garganta toda ferrada por conta de uma. Melhora, Jota. Da laringe dele tá toda fodida, então não. Laringite. É, laringite. Laringite é inflamação na laranja. Puta que pariu. E o pior é que eu tenho quase certeza que eu vi nos futuros da Pixar que vai ter um Viva 2. Eu pergunto, pra quê? Caralho, esse filme termina tão gostoso. Pra que caralhos ter um Viva 2? Não, agora deixa eu só confirmar. Seu Walt Disney, deixa eu dar uma declaração aqui. Olá, eu gosto de dinheiro. Mas, chefe, pensa bem, tinha a Noite dos Mortos-Vivos e depois tem o Retorno dos Mortos-Vivos. Por que aqueles mortos-vivos aí não apareceram novo? Não, Ana, não. Mas viva não, Ana. Viva não. Ó, esse talvez tá aqui, seja o 2029, maior... Coco 2, viva a vida é uma festa 2. Eu só tenho uma coisa a dizer pra galera da Pixar. Vocês queriam que o Raiva entrasse? Pronto. Ô, Raiva, sobe. Vai pros controles. Liga! Vão tomar no meio do olho de vossos cus! Porra! Completo. É assim que funciona. Caralho! Vocês queriam que eu xingasse? Pronto! Porra! Caralho! O Incríveis primeiro é a 3, consequência, beleza. O segundo é a causa. Não, Incríveis 3, beleza. Incríveis eu quero ver mais. Incríveis é um filme que dá pra fazer 3, 4, 5 e eu não vou reclamar de nenhum. Nenhum. Agora, Coco não, porra. Ah, cacete, vai tomar. É porque os Incríveis, ele cabe sequência, porque... Não, os Incríveis é ótimo, falando... Eu queria até ver uma série dos Incríveis, mas porra... Não, o que eu tô falando é porque isso é uma família que tá tentando viver mesmo sendo herói. Então você tem uma sequência legal. Sim, O Viva foi um negócio fechadinho, velho. Fechou, o Hector ganhou a foto na oferenda e o Hector consegue agora visitar o mundo dos vivos. Chega, acabou, matou. Beleza, fechou. Vai tomar no meio do cu. Porra. Ah, tomar no cu. É... Tá. É a mania de querer esticar o que deu certo. Espremer até a última gotinha. Primeiro, e eu queria, Morgo, que você fosse pra puta que te pariu. Era isso que você queria, Morgo? Se catar só não servia, né? Você queria que eu te mandasse a merda, Morgo? Então pronto, Morgo, vai a merda. Aproveita pronto, e Morgo. Manda o Jota junto, porque ele falou que a tradução brasileira é morra, a morte é uma suruba. Aham, né? Tá bom, pior, né? Eu fico com medo de procurar na internet e encontrar uma versão com esse nome. Pior é que pode ter. Deve ter. Não duvido. Regra 34. Isso. Tá bom. Exato. Então, vamos encerrar. Chega, cansei. Não tenho mais forças pra continuar. Ah, Ana, vai ver Viva, é bom. Tu vai, só toma 2 litros d'água antes, tá? Só o conselho que eu te dou. Não tô podendo, não tenho bexiga pra isso, chefe. Ah, mas tu vai beber e já soltar pelos olhos de na hora. Tu não vai nem passar na bexiga. Canal lacrimal direto, ligação direta. É, já vai direto, porque você bebe até de cabeça pra baixo que ele já vai direto. Não, mas tá bom. Então tá, queridos, adorei. Provavelmente vai ter uma parte 2, porque, porra, tem 30 filmes na bodega da pizza. É claro que metade tem uns 3, 4 que a gente pode mandar a merda, né? Mas... Sim, mas nesse ponto a gente... Tem material suficiente pra uma parte 2 e uma parte 3. Acho que em 3 eu não digo, mas 2 com certeza. Então, tá? Pode ter a parte 3 dos filmes da Pixar que não merecem estar em lista de ninguém como melhores. Vou puxar a vida de inseto na próxima. Classe trabalhadora, univos! Porra, meu irmão. Então tá bom, seu gari. Muito obrigado pela sua participação. Manda um beijo, um abraço pra galera e um jabá pro Osso Level Vício, por favor. Eu queria primeiramente agradecer a presença de nossos telespectadores da transmissão ao vivo, Alexandre M. Costa, nosso Marco Velho, Elias Passos Tenório Neto, Laura Lima, até o Jean Morgo. Obrigado por assistir e interagir com a gente. Obrigado também ao Norberto Silva e ao querido amigo, colega J. Santos, do Água de Moreno. Beleza. E Ócio Level Vício? E sim, claro, perdão, eu me empolguei no agradecimento, né, aos telespectadores. Se você quiser ouvir as asneiras que eu falo, escrevo e mostro, vá lá em ociolevalvício.blogspot.com. Muito bem. Beijo no King e até a próxima. Muito obrigado. Ô, Hudson Firefalcon. Esse sou eu. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu te amo. Muito obrigado. Tá, porque eu sei que você tá precisando de um pouco de amor nessa tua vida. Muito obrigado. Você sabe que de mim, da Ana... Do Chico eu não sei, porque eu não conheço ele ainda tão bem pra dizer quão gay que ele é. Mas a Ana, você sabe que eu e a Ana te amamos de paixão. Eu tenho prova que é 60%. Né? A gente... A equipe Paranerd é um povo que te ama como uma família. O Jota eu sei que te ama com o bumbum. É, ele me ama com o bumbum. E a Nimesh volta quando, hein, bebê? Eu quero ver se dois episódios voltam pelo menos esse mês. Tá, ó, tamo no... pra datar esse negócio, tamo no dia 11, tá? Eu sei. Eu vou sinceramente tentar, cara. Não caiu. Não, tá bom. Então. E, Donana, minha linda pandinha vermelha do coração, muito obrigado e suas considerações finais, por favor. As minhas considerações finais, né, como sempre eu não... produzo conteúdo sozinha, então eu não tenho jabá nenhum pra fazer. Você já participa daqui do Paranerd, aí é o conteúdo suficiente. Né? Yeah! Eu agradeço muito a paciência pra aguentar também os meus desligamentos. Eu não sei se o povo tá sabendo que eu cheguei pra gravar aqui ontem, às 18 horas, né? Cada dia melhor da cabeça. Eu terminei de ver o Red e falei assim, mas eu já vou emendar aqui, deixa eu ligar o computador ligadinho, vou assistir. Poxa, 18 horas, né, de Master ainda não chamou ninguém. Ele sempre avisa uns 10, 15 minutos. Onde é que será que tá esse povo? Tava quase postando um povo, cadê vocês? Quando eu fui olhar a mensagem fixada e falei... Ups, um dia antecedência. Tô mal mesmo. Então é isso, gente. Me desejem boa sorte nessa jornada pra descobrir se isso aqui é Alzheimer ou é só estresse, só burnout também, tá? E venham se divertir assistindo as gravações ao vivo e ouvindo o Paranerd quando for lançado no seu agregador predileto. Muito bem. Então ficamos com essa por aqui, ouvintes. Vida longa e próspera. E lembre de mim e continue a nadar. Friendship will never die. You gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. MC acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais!